Pagode vai ficar formado. Pandeiro já chegou. Olha aí. Tamborim também. Ih. Olha o agogô. Agora é a cueca legal. É a cueca. Olha o ganzá. Olho formado. Olha o soldado. A necessidade obrigou você me procurar. Você era orgulhosa, mas a necessidade acabou com a sua prosa. Você era orgulhosa. Genaro Soalheiro, nome conhecido no samba inteiro. Se você não acredita, é só perguntar quem é partideiro. Artisticamente falando, Bezerra da Silva tem muito valor. Toca surdo, toca tamborim, canta parte do alto e é compositor. E a necessidade, identificar. Isso aí, malandra. Vamos agora arrepiar com a devidamente procurar. Apresentado. Cheia de mãe. Essa negra agora vai pra ela. Orgulhosa, é. Mas a necessidade acabou com a sua prova. De novo. Você é beleza. Orgulhosa, sim. Mas a necessidade acabou com a sua prova. Sou um Alando perfeito. Tenho 60 mulheres, 50 andando a pé, 9 me perturbando e uma em casa de fé. Conheço muito malandro, que é malandro de conversa. Se a mulher não mete os peitos, eles passam fome a peça. E é necessidade. A necessidade é o malandro. Ele é qual é, malandro? Você é por isso que eu tenho a mochila de negra. Que é pra não ter esse jogo. Você era orgulhosa, mas a necessidade acabou com a sua prosa. Você papo furado, nem jogo conversa fora. Quando eu me aborreço, dou bolacha toda hora. Como é que você dá bolacha se você tá hepático, todo esquelético, todo raquítico, cheio de cosmético e paralítico por hipotético? E a necessidade? Agora você mexeu comigo, eu fiquei meio esquisito que eu não posso dar uma resposta. Mas tudo bem, a gente vai se encontrar mais na frente e eu vou te dizer a resposta. Que vai ficar. Orgulhosa.